escute bem, pois ninguém vai me sabotar. Sou história onde eu vou, eu sempre vou contar. Eu me lembro, pois eu vi, foi com gosto. E não morreu, quem morreu foi seu corpo. E esse nego não ficava de bobeira. Se superou, representou favela inteira. Do tráfico largou, virou compositor. Talento sempre sobrou, até a mídia gostou. Foi sujeito homem, pregador da paz, morador da sul, só quem é quem vai te lembrar. O que ele fez sempre honrou, sempre que vi. De Beto Brandi, o invasor eu assisti. Voltando para o lar, o inimigo ele encontra. Revólver, Bulldog veio pronto pra cobrar a conta. 24 de janeiro de 2003. Esse crime hediondo eu não sei quem fez. Quem passa a votar seu raciocínio? Saudade. Quem passa a votar seu raciocínio? Sabotagem. Quem passa a votar seu raciocínio? Saudade. Quem passa a votar seu raciocínio? Sabotagem. Um cara doideira, mas homem de bem. Ninguém se esquece nem pode, pois história tem. Bateu saudade em mim, que sangue bom foi sabota. Não tô só na história, mundão afora. Que sirva de exemplo, tudo que fez. Não só mais um, no calor do céu azul. Sempre lutou, Carandiru filmou. E como se fosse, sua vida me mostrou. E isso me animou, por isso aqui agora estou. Provando o bem que ele deixou. Eu me espelho onde ele errou, pois não posso errar. Não, não quebra a cara, o que não presta joga fora, agora fala. Ó, meu nego, pense bem. Uma história triste, sempre tem um convite. Quer provar pra quem o que você não é? Então faça melhor, seja um guerreiro de fé. Quem passa a votar seu raciocínio? Saudade. Quem passa a votar seu raciocínio? Sabotagem. Quem passa a votar seu raciocínio? Saudade. Quem passa a votar seu raciocínio? Sabotagem. A voz não se foi, pois muito bem. Fortalece-me, vem conferir, pois sabota. Onde está? Sei, vai ficar orgulhoso, pois o show segue sempre em frente. Minha vez, escrevo com um porém. Pense bem, vou buscar é ser feliz. Sempre quis ouvir o que ele me disse. Como uma peça aqui estou e sou só mais um. Vim falar com Deus, me livrar de tudo. O que eu fiz esquece, pois cantar domino. Na vida me apego, ouça o que digo. Siga sempre em frente, foi o que ele fez. Provou pra vocês a força do bem. Abençoou alguém, agora é a minha vez de abençoar tudo bem que através do rap. Ao sabota eu dedico essa humilde prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quem passa a votar seu raciocínio? Saudade. Quem passa a votar seu raciocínio? Sabotagem. Quem passa a votar seu raciocínio? Saudade. Quem passa a votar seu raciocínio? Sabotagem. Quem passa a votar seu raciocínio? Saudade. Quem passa a votar seu raciocínio? Saudade. Quem passa a votar seu raciocínio? Saudade. Quem passa a votar seu raciocínio? Sabotagem. O rap é compromisso, ladrão, não é viagem. O rap é compromisso, ladrão, não é viagem. O rap é compromisso, ladrão, sabotagem.